a Gislaine Silveira Simões, ela que é professora, né, do curso técnico em cozinha no Instituto Federal do Paraná, o IFPR, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar sobre o curso técnico em si, mas também sobre uma especialização técnica que está com inscrições abertas aqui na cidade de Foz? Isso mesmo. Então, no Instituto Federal do Paraná, aqui no campus de Foz do Iguaçu, né, nós temos um curso técnico em cozinha, que é um curso que chama pós-médio, né, uma modalidade pós-médio, para quem tenha um ensino médio. E aí, dentro desse eixo da área de gastronomia, nós vamos oferecer esse ano um curso de especialização técnica. Então, ele é uma especialização de nível técnico, né? Para quem tem um curso técnico na área de turismo, hospitalidade e lazer. Então, é curso técnico na área de eventos, gastronomia, cozinha, e também poderão fazer alunos de gastronomia que fizeram o curso superior em gastronomia, né? A exigência mínima é ter um curso técnico na área de turismo, hospitalidade e lazer. Mas um aluno de graduação em gastronomia também pode fazer esse curso. Lembrando que esse curso ele vai ter uma duração de... É um curso rápido. Então, ele vai iniciar final de julho e termina em dezembro. Então, ele é um curso assim, bem focado para formar profissionais que queiram trabalhar em gestão, na área de gestão, dentro de empreendimentos da área de alimentos e bebidas, focados em gestão. Tá. Portanto, é um curso de especialização técnica em gestão gastronômica. Gestão, né? Gastronômica. Que é uma das áreas, inclusive, que a gente observa que muitos estabelecimentos têm dificuldades de lidar, né, com a questão ali de suprimentos de alimentos, organização e tudo mais. É mais ou menos isso que vai ser trabalhado no curso? Isso, exatamente. Vai desde do básico, assim, para iniciar um empreendimento na área de gastronomia, né, em relação à legislação, à documentação que é exigida, e até a parte de gerenciamento de insumos, gerenciamento de pessoas, gerenciamento de todos os fluxos que envolvem o processo, né, atendimento a cliente. Então, ele é focado na parte de gestão, mas que envolve do início ao fim de um empreendimento gastronômico para que ele tenha sucesso, né? E a gente identifica que em Foz do Iguaçu existe essa necessidade, né, de cursos voltados assim, específicos para essa área. E o IFPR aqui em Foz do Iguaçu fica ali no antigo Floresta Clube, né? Ali na Vila A, na Avenida Araucária. Vamos repassar aqui até para quem está nos acompanhando. As inscrições, elas já estão abertas, né? Isso, as inscrições estão abertas, do dia 12 iniciaram as inscrições e elas vão até a próxima segunda-feira, que é dia 25, isso. Então, as inscrições são presenciais lá no Instituto Federal mesmo, lá no campus, né, na secretaria. Tem disponibilizado na página o edital, onde tem a exigência de documentação necessária para fazer a inscrição. Vai existir uma entrevista, não existe prova. Existe uma entrevista após a inscrição, existe uma entrevista para verificar se o candidato realmente tem um perfil para essa especialização. Ele precisa atender o requisito mínimo, que é o curso técnico, e se ele tem um perfil para essa área de gestão, né? Então, vai haver uma entrevista que ela vai acontecer do dia 26. A entrevista é do dia 26 a 29 de junho. Então, após as inscrições, já iniciam as entrevistas. E aí, dia 3 de julho, já sai um resultado provisório. E as aulas vão iniciar, as matrículas vão ser de 9 a 13 de julho. E aí, dia 25 de julho, já começam as aulas. Então, é um período bem curto, né? A gente tem um período curto aí para o cronograma, ele está bem enxuto, né? Então, tem que ficar atento a essas datas para não perder. Quem tem interesse, não perder essas datas. Mas tudo está publicado lá na página do IFPR. Pode entrar lá, ler com calma, né, se informar para ver se encaixa até no perfil, né? Isso, exatamente. Que é foz.ifpr.edu.br, né? E no total são 40 vagas? 40 vagas. Aí existem as vagas destinadas às cotas, né? Então, 50% das vagas são destinadas às cotas, que são cotas de inclusão social, chamadas de inclusão social. E as demais 50% são de ampla concorrência. Tá? E que isso é uma característica do Instituto Federal, né? Sempre ter as cotas também de inclusão social. E com relação às aulas, como é que elas vão ser? Em que período? As aulas frequência? As aulas são no período da manhã, de é terça, quarta e quinta. Então, são 3 dias, das 7h30 às 1h30. Nesse período, o aluno ele vai ter aula presencial, terça, quarta e quinta. E vão, no decorrer do curso, haver também visitas, vão haver trabalhos fora do instituto, né? Trabalhos em campo, em loco. Então, os alunos vão ter bastante atividades aplicadas também para que possam sentir como realmente é o mercado de trabalho, né? E o que um gestor precisa desenvolver como sendo um profissional da área de gestão. Então, mas é de terça, quarta e quinta no período da manhã. Eu não tenho dúvida aí com relação até à disponibilidade de vagas no mercado aqui em Foz do Iguaçu, porque certamente, né, como até você mencionou, é algo que a gente sabe que existe, né, uma demanda por profissionais na área de gestão aqui na nossa região. Exatamente. A gente fez uma pesquisa via Facebook, né, via mídia social, a gente fez uma pesquisa para verificar qual a demanda na área de gastronomia. E gestão aparece muito. Então, aparece muito assim, a necessidade de cursos na área de gestão para estabelecimentos do ramo da gastronomia. Então, por isso que nós estamos aí lançando essa especialização técnica. E vamos divulgar um pouquinho também do curso técnico em cozinha em si, né, que é um dos cursos oferecidos aí pelo Instituto Federal do Paraná, aqui em Foz do Iguaçu. Quando é que vai ser o próximo processo aí de seleção? Já está definido? Não tem uma data certa ainda do processo de seleção, mas é provavelmente em outubro. Então, ele segue o edital de processo seletivo do Instituto Federal do Paraná, né? Que ele é para todos os campos do Instituto Federal do Paraná. Então, provavelmente será em outubro a prova, para ingresso em 2019, né? Então, esse ano, a partir da metade do ano, agora é julho, a gente já vai ter definido essas datas certinho, mas outubro é a previsão para ter a seleção. Lembrando que o Instituto Federal do Paraná é uma instituição pública e gratuita, né, que oferece cursos técnicos também de nível superior aqui na região de Foz do Iguaçu. Fique ligado aí no site, sempre dê uma olhadinha ali no site do IFPR para não deixar passar realmente oportunidades de capacitação. Agradeço aqui a Gislaine Silveira Simões, ela que é professora, né, do curso técnico em cozinha, falou aí sobre essa especialização aberta aqui também na cidade de Foz do Iguaçu. Muito obrigado e sucesso em todo esse processo. Muito obrigado, nós que agradecemos a oportunidade de vir aqui falar sobre o Instituto Federal do Paraná e estamos também à disposição, quem tenha dúvidas pode entrar em contato conosco lá mesmo no campus, né? Ou via Facebook também temos a nossa página, podem ficar à vontade para tirar dúvidas.